andrecedesmoral.com.br. Chegue, chegue, e essa é hit, viu? Estourando os corações em todo o Brasil. O garoto dos teclados. É, Rajão! A gente conversa sem usar palavras, e só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em tua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como uns namorados, e faz loucura como amantes. Pergunto onde estou e com quem vou sair, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito esse jeito de amar. Já quer? Chegue, chegue. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Desse jeito de amar, o romance desapegado. Oh, estoura a rede Marcelinho.com, a produtora de mídia mais estourada de Sergipe, DJ Luigi, o Moral de Aracaju, André Cedeiros, o Moral de Ibi Koala. Só pelo olhar, e quando cê prende meu cabelo em tua mão, no chão. A gente se gosta como uns namorados, e faz loucura como amantes. Pergunto onde estou e com quem vou sair, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Oh, pra mim tá perfeito esse jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito esse jeito de amar, um romance desapegado.